preparam para a grande luta. Ei, Jesus, o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha involuta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo onde a luta se trava. O lance imprevisto na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vês com que valor combatem contra o mal? Podes tu ficar dormindo mesmo vacilante, quando atacam outros a Belia? Tá depressa, não vaciles. Hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo onde a luta se trava. No lance imprevisto na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para batalhar. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo onde a luta se trava. O lance imprevisto na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Onde Deus vai me coroar.